sonho, planos do dia pra noite, tudo isso se perdeu. Gotas rolam a cada movimento que a vida me remete a nós. Nossos lábios se completam de um jeito tão perfeito que eu guardo em mim. Hoje vejo o fim e entendo que um dia mau chega para quem merece ter um dia bom também. Irracional dizer que quero te ver mais feliz nos braços de outro alguém. Eu sofro ao te ver arrogante, mas preciso estar distante pra você me olhar pra trás e perceber que sou eu, o seu ponto seguro do seu coração, o dono sou eu, o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é o meu, o seu ponto seguro do seu coração, o dono sou eu. O mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. Banda Top 7. Sonho, planos do dia pra noite, tudo isso se perdeu. Gotas rolam a cada movimento que a vida me remete a nós. Nossos lábios se completam de um jeito tão perfeito que eu guardo em mim. Hoje vejo o fim e entendo que um dia mau chega para quem merece ter um dia bom também. Irracional dizer que quero te ver mais feliz nos braços de outro alguém. Eu sofro ao te ver arrogante, mas preciso estar distante pra você me olhar pra trás e perceber que sou eu, o seu ponto seguro do seu coração, o dono sou eu, o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é o seu ponto seguro do seu coração, o dono sou eu, o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso.